estila um abraço. Aqui é vários loucos no barraco. Não quero nem saber, moleque passei mal. Cago é todo, desandou, então passa o cheirão. Vacilou, desandou. Passa o cheirão, passa o cheirão. Neguinho cago é todo. Passa o cheirão, passa o cheirão. Vacilou, desandou. Passa o cheirão, passa o cheirão. Demais, teve a língua decepada. O dedo de seta se meteu com a vida alheia. Achou foi pra cabeça, menos um cabra de peia. Chove canivete no quintal do Zé Povinho. Não pode saber de nada, até parece um jornalzinho. Em briga de casal, não se mete a colher. Fala mal pra ver o mal, demorou, então já é. É só maldade, conversa fiada. Só sabe falar mal, é o boca de matraca. Peixe morre pela goela, enganchado no anzol. Caguetou, vacilou então, passa o cerol. Vacilou, desandou. Passa o cerol, passa o cerol. Neguinho caguetou. Passa o cerol, passa o cerol. Vacilou, desandou. Passa o cerol, passa o cerol. Neguinho caguetou. Os caras anda xingando, a lei é falha, o sistema é bruto, pra sociedade é tudo submundo. Pra nós da quebrada é a lei do silêncio. Tu é quem tu quer ser, é daquele jeito. Playboy não é suspeito, tem lugar ao sol. Neguinho passa mal, então passe o serol. Sequestro, relâmpago, 12-5-7. Menor de atitude, no crime se diverte. Moleque inocente, pedindo no farol. Se liga, maluco, cuidado com o cerol. Vacilou, desandou. Passa o cerol, passa o cerol. Neguinho caguetou. Passa o cerol, passa o cerol. Vacilou, desandou. Passa o cerol, passa o cerol. Neguinho caguetou. Passa o cerol, neguinho caguetou.